11 horas e 36 minutos aqui na Terra das Cataratas. Estamos ouvindo no fundo Florentina, do cantor Tiririca. Ele que é humorista, começou a vida como humorista, né? Trabalhando em circo, depois ganhou fama no Brasil, gravou CD, televisão, deputado federal, mais votado, inclusive, lá no estado de São Paulo. E o Tiririca, você acompanhou, inclusive, durante a semana, virou alvo de uma intensa polêmica aqui na cidade de Foz do Iguaçu, já que tivemos na sessão de terça-feira da Câmara Municipal, o vereador Paulo Rocha propôs uma moção de aplauso ao Tiririca, tanto o ser humano Tiririca, como também o deputado federal. E quem está comigo aqui no estúdio agora é justamente o vereador Paulo Rocha, autor desta proposta. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia às crianças que estão nos ouvindo, que no final de toda essa história as crianças é que vão realmente sorrir, porque eles vão entender realmente qual é a minha ideia. E vamos até, nós trouxemos durante a semana a transcrição do seu discurso, o áudio, né, do discurso ali na Câmara defendendo a moção de aplauso ao Tiririca. E o que a gente quer saber exatamente é isso, quando você teve essa ideia de propor a moção de aplauso ao Tiririca, qual foi o objetivo principal sobre este assunto? Olha, eu sempre fui fã do Tiririca, desde o tempo que ele trabalhava ainda no SBT, né? Quem não se lembra de Tiririca, até da banheira do Gugu, nos domingos, né? Então, Tiririca sempre foi uma personalidade, eu diria que ele é mais do que isso, ele é um herói. Ele é um herói. Tiririca é a prova viva de que o pessoa humilde pode vencer e pode ser o que quiser. Basta acreditar e sonhar. A pessoa tem que ter sonho. Quem não tem sonho, ele não vai chegar a lugar nenhum. E eu, antes de falar disso aqui, eu quero falar de mim. Quem é Paulo Rocha? Paulo Rocha é aquele que nunca desiste do sonho, né? Eu vou dizer uma coisa. Antes de nós iniciar aqui, eu quero desejar a todos que estão ouvindo, nós sei que a audiência da CBN é muito grande, desejar a todos um feliz Páscoa, né? Para todas as pessoas da minha querida cidade de Foz do Iguaçu e para todos que também da região, porventura, estiverem ouvindo nós nessa entrevista. Dizer o seguinte, que não adianta a gente inventar letra de música, não adianta você inventar poema se você não tirar do papel, né? Eu sempre digo que a inteligência do homem é parte da sabedoria de Deus que todo ser humano adquire no dia a dia que passa. E se Deus me permitiu inventar música, né? Ser como se fala assim, um compositor, né? Como fala o que escreve a música? É o compositor, né? Compositor. Então, me compor, e eu sou autor de poemas inúmeros aqui, poemas de época de Fazul de Ciclo, poema do que estava para acontecer com a barragem e depois que aconteceu, o que acontece no dia de hoje. Eu sou autor da música da Vaquinha e o Tiririca vai gravar a música da Vaquinha. Depois, no final, nós vamos cantar um pedacinho para as crianças verem. Então, o seguinte, essa música, o mundo vai cantar ela, porque ela se refere, ela retrata a realidade de um animal amado, porque não adianta ter raiva de uma vaca, porque a música fala no final que a vaca que ela caga mesmo. Ué, todo mundo faz isso. Agora, tem uma coisa, o que tá em debate aqui não é o negócio do Tiririca. O que tá em debate aqui é o seguinte: o Tiririca trabalhava no SBT, e o Tiririca hoje é da Record, e é por isso que o Luciano Alves me atacou ontem. Me atacou por quê? Porque ele está porque o Tiririca é de uma outra rede de televisão que hoje está disputando espaço nacional aí, crescendo dia a dia. Então, com todo respeito, o Luciano Alves é meu amigo, ele chegou a vestir o terno do Homem-Aranha lá e fazer brincadeira comigo na televisão. É um cara trabalhador, é um cara que eu admiro, mas ele está equivocado. Essas presepadas do Luciano Alves, do PSC, porque ele é do PSC, isso aí pode prejudicar, inclusive, a campanha do Beto Richa, que é a reeleição em Foz do Iguaçu. Eu digo, na eleição passada, o Beto ia ganhar em Foz. Perdeu para o Osmar. E eu fui um dos homens que ajudei o Osmar a ganhar a eleição do Beto aqui em Foz. E o Beto vai perder a eleição em Foz do Iguaçu de novo, se continuar com essas palhaçadas. Porque, eu vou dizer uma coisa, eu vou pedir para o Ratinho Júnior fazer esse cidadão pedir desculpa, se retratar, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aonde o Tiririca trabalha, o que ele faz, o que ele tem que respeitar é o cidadão, o homem Tiririca. Tiririca é um artista, um folclorista, um compositor, um cantor e, acima de tudo, um palhaço. E palhaço é herói. Palhaço é um general, porque no exército, com todo respeito ao general, ele lidera os seus soldados. Agora, General Tiririca é porque ele consegue legiões de crianças e de adultos a ser seguidor dele. A exemplo disso, que aqui na história de Foz do Iguaçu, jamais um vereador conseguiu se eleger fazendo legenda sozinho. Ou seja, soma 8 mil votos, ou 9, que precisa para uma legenda. E o Tiririca, no estado de São Paulo, conseguiu sozinho e elegeu mais 5, 6 deputados, que foi na carona, com voto que não se elegia nem para vereador, em lugar nenhum, nem aqui em Foz. Agora, veja bem, antes dele, somente quem que conseguiu aquela vez foi o Enéas, o Clodovil e o Tiririca. Veja, o Romário, que é deputado, não conseguiu essa votação lá no Rio, né? Tivemos o Índio Juruna aquela vez, votação histórica. Então tem que respeitar. A minha eleição também para vereador em Foz, um dos mais votados aqui, eu ganhei do professor Sérgio, que é deputado federal, que agora não é, suplente. Eu ganhei dele no voto, na legenda dele. Eu ganhei do Chico Noroeste, que era ex-deputado. Eu ganhei do Queiroga. Eu ganhei do presidente da Câmara lá na época, lá o Edílio, enfim, todo mundo. Eu fui o mais votado, porque a população fez de mim o mais votado. Agora, agradeço cada voto e vou pagar com o meu trabalho. Estou pagando com o meu trabalho. Eu sou trabalhador, está nas redes sociais, está no meu Facebook. Quem quiser entrar lá, eu boto a mão na massa. Eu não fico só cobrando. Fui em Brasília cobrar recursos para Foz e consegui. Tive em Curitiba e consegui. Estou lutando para melhorar as marginais de 277, estou lutando para mais viaduto em Foz. O que posso destacar no meu Porto Meira é um canteiro de obra hoje. É um canteiro de obra. Avenida sendo aberto para tudo quanto é lado, calçamento saindo, asfalto saindo, posto de saúde em 40 anos. Nunca teve posto de saúde da noite e hoje tem. Agora, o que é isso aí? É o fenômeno Paulo Rocha, um cara que se dedica o dia inteiro trabalhando. Liga e fala 30 vezes com o prefeito por dia no telefone. Liga para o secretário o tempo todo. Eu vivo para defender os interesses coletivos da população de Foz do Iguaçu, sou honesto, sou um cara decente e tenho lá vereadores que me orgulham do meu lado naquela casa de lei. Agora, tem vereador lá que desaponta a sociedade, que não merece o respeito da sociedade. Vereador que assina uma moção de aplauso. Olha aqui, assinamos em 9, vereador, a moção de aplauso pro Tiririca. Aí o cara assinar, o homem é aquilo que fala. O Queiroga assinou e pediu para retirar, Vitorá se retirou e o Edílio fugiu da sessão para não votar. Isso é vergonhoso. O vereador pegar e dar, aí ficou com 6, precisava de 5, mesmo assim ficou com 6 assinaturas, 7, né? E daí, porque tinha o Zé Carlos também ali, que o Zé Carlos também assinou, e daí na hora da votação apareceu 8 votos e teria 9, teria o 9. É que o Zé Carlos não vota, só vota no caso de empate. Então, Tiririca vai receber a moção de aplauso de Foz do Iguaçu com 9 votos. Agora, muito me admira o Luciano Alves dizer pra mim que a foto é uma montagem. Eu estive em Brasília, as fotos estão lá, eu não sou homem de mentira, eu falo a verdade. Eu tenho 50 anos, eu jamais vou mentir. Eu falo a verdade, quem me conhece sabe que eu falo a verdade. Então, tirei a foto do Tiririca, falei com ele durante essa semana, está tudo acertado, já temos até a data, depois aí vamos. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque quando se falou dessa moção de aplauso ao Tiririca, a questão que imediatamente se levantou e que as pessoas se perguntaram, mas por que homenagear o Tiririca na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu? Por que a Câmara Municipal, como representante do povo de Foz do Iguaçu, como casa do povo de Foz do Iguaçu, deveria homenagear o Tiririca, que é uma pessoa que jamais esteve aqui, não destinou recursos aí aqui, não recebeu votos daqui? Nós não temos pessoas mais interessantes aqui na cidade para que sejam homenageadas? Tá, mas aí é que está o problema. Todo mundo fala das pessoas interessantes, mas me aponte quem são essas pessoas interessantes. Porque o Tiririca, ele é mais iguaçuense que todo mundo aqui, eu digo. Sabe por quê? Ele é mais iguaçuense, eu digo até mais do que eu. Por quê? Porque ele já entrou dentro dos nossos lares, ele faz parte da nossa vida pelas redes de televisão. Depois que inventaram a televisão está dentro da nossa casa, os nossos jovens estão lá, todo mundo está lá, o Tiririca representa a cultura. Só o fato de noticiar que vamos trazer ele em Foz repercutiu em todo o Brasil, repercutiu nas redes de televisão do estado do Paraná. Então, é o nome de Foz do Iguaçu que está ganhando mídia de graça. Se nós queremos turismo, nós temos que vender Foz do Iguaçu para o Brasil, para o mundo. Tem pessoas no Brasil inteiro que não conhecem Foz do Iguaçu. O Tiririca, por exemplo, não conhece as cataratas. Quando eu estive lá em Brasília, eu falei para ele, falei de Foz, ele falou, onde é Foz? Eu falei, fronteira com o Brasil e o Paraguai, onde tem o Tratado do Mercosul. Eu expliquei para ele, aí ele perguntou, Mercosul? Daí eu falei para ele do Mercosul, o que é que significa? Ele ficou assim, poxa, maravilhado. Aí eu falei, tem mais, Tiririca, não é só cataratas, que tu indo lá, tu vai poder fazer o passeio do Macuco e tanta coisa lá. Aí eu falei, olha, é o seguinte, você vai ver a maior hidrelétrica do mundo lá na nossa cidade também, na divisa ali, construída em parceria com o Paraguai e Brasil, e ainda com mão de obra de argentinos na binacional lá que eu trabalhei, fui barrageiro. Eu falei, então, isso aí é uma obra de arte que o mundo vem para conhecer a Itaipu e Foz do Iguaçu, as cataratas. Aí falei para ele do centro de compra que é, e ele falou, vou conhecer a tua cidade. Aí eu falei, vou arrumar, Tirek, para você um convite, vou abrir as portas lá para você, porque você não pode ir lá assim, vou te dar uma moção de aplauso. Então, aqui de Foz do Iguaçu, eu vou dar, não moção de aplauso, eu vou dar um título de cidadão honorário. Primeiro eu quero dar pro Dr. Walter Cavalcante Barbosa, depois do Tiririca, o próximo. E quero dar o título de cidadão honorário dessa cidade aqui, sabe para quem? Pro Dobrandino, ex-prefeito. Esse merece, um homem que recebeu os pobres lá no gabinete. Meu ponto de vista, eu sempre disse que é o melhor prefeito que Foz já teve, pela sua humildade, pela sua capacidade, pelo que fez. Aí, eu digo o seguinte, um homem que nunca se escondeu, é o mesmo telefone até hoje, você liga lá e atende e da casa e tudo. Então, eu digo o seguinte, eu defendo aquilo que eu acho que eu tenho que defender. E o Tiririca, quando as pessoas, quando ele vinha aqui agora, quando ele gravar a música, que depois eu vou cantar um pedacinho aqui para as crianças ver, esse é um para as crianças. Então, eu digo o seguinte, o que que vai acontecer? Eu não sou cantor, mas vocês vão ver o que é. Então, a música, eles vão entender o que que eu queria dizer. Quando o mundo inteiro rodar e todos os sons de carro rodar essa música no ritmo de Tiririca, mais, vai fazer mais sucesso que a Florentina e mais do que Brasília Amarela, dos Mamonas e tanta coisa, aí eles vão ver, o Paulo Rocha tinha razão. Por quê? Porque a verdade é o seguinte, e vai levar o nome de Foz do Iguaçu pro mundo, porque vai saber quem foi em Foz do Iguaçu, que um cidadão, um poeta, ele inventou a letra e deu pro Tiririca cantar. Eu até coloquei aqui durante a semana que, enfim, quando falamos do Tiririca, não tem nada, acho que ninguém tem algo contra o Tiririca, ele é muito bom no que se faz, diga-se de passagem, com relação ao humor, fez sucesso musical, isso é algo inegável também. Como deputado, a gente acompanha aqui, é um dos deputados mais presentes lá, mas o que ficou de questionamento foi realmente o porquê da Câmara Municipal, inclusive as pessoas comentando que gastar recursos com isso, a gente sabe que não vai ter não gasto de recursos com relação a isso aí. Também se questionou se seria efetivamente o lugar, a Câmara Municipal, para que se debata esse tipo de situação, havendo tantas urgências. Você não acha que isso pode, inclusive, prejudicar o seu trabalho como vereador? Eu tenho aqui, ó, em mãos um jornal, é a sua sexta prestação de contas, um jornal com 8 páginas mostrando o trabalho. Enfim, as pessoas tiveram acesso a este material até através da Gazeta do Iguaçu, que encartou este material nesta semana. Enfim, você não tem que isso possa prejudicar até não só o seu trabalho, mas também a Câmara Municipal, virar alvo de piadinhas, de comentários, enfim, denegrir o trabalho da Câmara? Você sabe do que eu tenho medo? Vou te falar uma coisa. Que daqui a pouco a população de Foz do Iguaçu pode querer fazer de mim igual o Tiririca. É disso que eu tenho medo. Querer apresentar uma pesquisa aí e fazer o seu mais votado aqui da história dessa cidade. Porque o povo de Foz não é bobo. O eleitor é inteligente. O eleitor está participativo. O eleitor está analisando. Ele está vendo por que que um mostra trabalho e tem alguns que não mostra. Entendeu? Tem muita gente trabalhando lá, como eu repito. Eu respeito uns 9 vereadores ali depois de mim naquela casa. Agora, tem vereador ali que não merece o respeito meu e de ninguém, porque não tem trabalho, critica tudo que você vai fazer e não tem projeto e não tem nada. Então, eu não vou aqui dar nome. Estou dizendo, repito, tem 9 vereadores após a mim, comigo 10, que merece o respeito do povo de Foz, porque tem trabalho naquela casa de lei. Agora, não vou aqui dizer nome, não quero fazer cometer injustiça. Agora, o povo que julgue, você, eleitor, tem que acompanhar o vereador que você votou para ver as ações dele, o que ele está fazendo, que eu sempre costumo dizer, mandato termina, mas as ações ficam para sempre. E eu digo uma coisa, quando acabar o meu mandato, se vou concorrer eu não sei, mas eu só digo uma coisa, quem vai decidir é o povo. Se eu não for mais, o povo vai ter saudade do Paulo Rocha. Porque antes de ser vereador, eu inventei o banco de madeira, ponto de ônibus Foz do Iguaçu, eu sempre limpei as ruas da região onde eu moro e pintei os meus fios, e nunca ninguém me perguntou quanto custava cada saco de cal. Quantas vezes eu chorei, porque eu deixei de comprar carne para o meu filho pequeno, de comprar roupa, para comprar 10 bolsas de cal para ela pintar. Nunca ninguém me perguntou quanto custava uma bolsa de cal. E isso me deixa emocionado ao falar. Agora, vim querer criticar, por causa de dar uma moção de aplauso para o Tiririca, o fenômeno do Brasil hoje, da política, é o Tiririca. É a mesma coisa que no futebol tem um fenômeno, em tudo tem um fenômeno. Tem presidente do Brasil que até hoje orgulha os brasileiros e tem presidente que envergonha os brasileiros. Eu vou dizer uma coisa, o Brasil só é bom por causa do jeito que é a política. Você vota e tem direito de cobrar os seus direitos, de cobrar tudo. Agora, o dia que as pessoas não votam mais, aí as pessoas também não têm mais o direito de reclamar. Então, eu digo que quem não vota está perdendo a grande oportunidade, porque olha o que as pessoas fazem, o que o político faz. Conheça o passado do político. Acompanhe o que ele faz e você vai ver que vale a pena nesse país levantar de manhã cedo e ir na urna e falar: estou indo votar porque aqui vale a pena votar. Eu desafio, eu digo o seguinte: eu tenho trabalho, o meu trabalho supera tudo, e o que tem em Foz do Iguaçu é gente com inveja, é coçando o cotovelo. E vou dizer mais aqui, uma coisa que grave: gente ligada ao ex-prefeito do PDT, PCdoB, eles têm um monte de atenção a internautas, eles têm um monte de face fake, é um negócio que eles botam uma foto, não tem foto nenhuma deles, é só para dar pau. Inclusive, nesses 4 fake aí da cidade, botaram uma foto minha: Paulo Rocha não me representa. Quem fez isso é gente ligada à oposição. E por que que eles me batem? Porque eu defendo o prefeito da cidade lá na Câmara de Vereador. É meu dever defender, porque eu sou do partido do prefeito. Eu acho que o Renir Pereira está fazendo mais obra do que muita gente. Cada prefeito trabalha numa linha, eles não estão entendendo. O prefeito inaugurou mais um posto de saúde ontem, lá naquela região da KLP. O prefeito, após 40 anos, abriu o posto de saúde na noite lá no Porto Meira. O prefeito, como disse, está me ajudando a abrir muitas avenidas, fazer muitas obras lá, que vai concluir Javier Coelho, Avenida Mornita, está ligando ali a Avenida Safira, da General, até a 469, a Rodovia de Cataratas, e muito mais. Vão deixar para outra oportunidade isso. Então, o Reni Pereira, ele está fazendo assalto e o ex-prefeito não ligava por assalto. O Reni Pereira, eu posso dizer assim dele, que ele é o prefeito dos pobres hoje aqui, porque ele governa para os pobres. Ele está fazendo 98 ruas de assalto nos bairros de Foz, quanto que no centro ele vai recapar só 2 ruas. Isso é uma coisa inédita, é uma marca inédita do prefeito Reni Pereira. Tenho que tirar o chapéu para o prefeito Reni Pereira, e é isso que faz eles atacarem. Porque esses dias houve uma polêmica na Câmara. O Bobato, ele de tanto fala mal do hospital desde que entrou, ele só fala isso, não fala outra coisa. Ele pegou e falou do laboratório, e daí ele falou que queria fazer interditado. Eu falei: vereador, o senhor sabe o que é interditar? Ele ficou me olhando. Eu falei: interditar, vereador, é fechar o hospital. Eu falei para ele: o senhor já conseguiu mandar embora o diretor do hospital, o secretário de saúde, agora você quer fechar o hospital. Eu falei: então vamos fechar o hospital mesmo, Bobato. Só que daí vamos mandar os doentes tudo pra tua casa. E a Gazeta botou lá uma brincadeira na charge, e o pessoal chegando doente, e eu falei: vão tudo pra casa do Bobato. Porque esse é um desrespeito, o cara querer fechar o único hospital que atende gente de Foz e da região. Então, eu estou trabalhando. Quem me ataca é oposição, é política. E agora, por que que me ataca? Ninguém chuta cachorro morto, não. Eles estão me atacando porque, segundo informação que chega até mim, aparece uma enquete onde estou em segundo para deputado em Foz do Iguaçu, o povo de Foz do Iguaçu, e eles agora vergonhosamente me atacam. Agora, quem me conhece sabe da minha íntegra, da minha integridade, sabe que eu sou uma pessoa decente, sabe que sou trabalhador, as crianças me amam, me adoram na rua, e podem me chamar de Tiririca de Foz, podem me chamar. Eu já fui palhaço no carnaval na avenida, e eu adoro que me chama de palhaço, sim, porque eu posso ser palhaço, mas o povo de Foz do Iguaçu não é palhaço. Porque eu digo uma coisa, o povo, ele realmente sabe separar o do trigo. E até temos algumas manifestações de ouvintes aqui com relação a este assunto Tiririca, moção de aplausos, porque é realmente aquilo que eu te falei, acabou meio que tirando até o foco do seu trabalho. Quando se falou dessa questão de Tiririca, muita gente entrou e faz críticas, algumas com argumentos bem contundentes, inclusive, com relação ao caso do Tiririca. Tivemos até aqui um dos ouvintes, o ouvinte Jonas, se manifestando, dizendo aqui, até uma resposta que você acabou de dar aqui, ele fazendo a pergunta, botando que o Tiririca era palhaço e virou político, querendo saber o que você faria também num caso como esse. Você colocou que, inclusive, não tem palhaço, é um herói. Você colocou ele na visão, não tem vergonha nenhuma com relação a este assunto. E um outro assunto aqui, muita gente... Mas seria o lugar, a Câmara Municipal, para falar a respeito de músicas e poemas? Essa é uma outra pergunta também. Eu acho que a Câmara de Vereador, ela é um espaço que é para tudo. Eu diria o seguinte: eu ainda vou ficar mais polêmico na cidade. Eles não viram ainda. Eu vou contar a história da Guerra do Paraguai, que eu li durante 10 anos essa história, livro do Exército e livro do Brasil lá. Eu vou contar, vou tornar público para o jovem, isso é um presente para o jovem dessa geração. Eu vou falar do estado do Iguaçu, que já foi aqui, de Foz da Chapecó, onde era a capital, quem era esse pessoal e por que foi criado no decreto de Getúlio Vargas de 43, porque hoje o Brasil tem que contar essas histórias, não podemos esconder. Olha, o que que o Brasil tem medo? Porque tem gente que ataca pesado as pessoas do exército da época da ditadura. Então, por que que nós não podemos abrir e contar a história da guerra, o que motivou essas guerras, essas coisas? Então, tudo isso ainda vamos contar. E pouco a pouco eles vão ver que o Paulo Rocha tem muito aqui para oferecer para a sociedade cidade de Foz do Iguaçu, na história, na cultura e tudo. Então eu digo o seguinte, para responder esse artista, eu quero dizer para ele o seguinte, quando eu não for mais político, eu terei imenso prazer, se me der a oportunidade, eu gostaria de ser palhaço. Sabia? Porque, vou te falar uma coisa, palhaço é aquele que faz as crianças sorrir. Hoje até as crianças estão estressadas dentro de casa. Ninguém se preocupa com as crianças. Eu digo, se nós quisermos oferecer segurança de verdade no Brasil e no mundo, nós temos que oferecer a oportunidade para as crianças. Nós estamos esquecendo a matéria-prima. Então é isso. Eu digo, tá acabando? Devo fazer uma palhinha da quase, música. Quase acabando. Pois tá. É isso. A ouvinte Fernanda até diz aqui que tem medo de ouvir a música da vaquinha. Não, não precisa ter medo, menina. O que a vaca faz... Todo mundo faz, inclusive o ser humano. Só que o ser humano não come aquilo que a vaca come. E a música, ela, quando o Tiririca gravar, eu só não quero tornar público toda ela que vai perder a graça. Tem que deixar assim, assim, com suspense. Agora vocês vão ver o que, que é cultura de um cidadão do campo, um agricultor, porque eu já, inclusive fui eu, sou autor do poema que homenageia todos os agricultores da cidade, o que cria o Dia do Colono. E aí quando o cara me perguntou na época, pela internet, por que você está criando o Dia do Colono em Foz, se já tem o Dia do Colono na... Eu falei, meu amigo, as pessoas comemoram aniversário no mundo inteiro, por que você comemora o seu em Foz? E daí ele perguntou o que é colono e o que é agricultor. Eu falei, agricultor é qualquer pessoa que pode viver da agricultura, de repente, né? Resolver. Agora, colono é aquele que semeia a semente na terra e que colhe o fruto para botar na nossa mesa para nós comer, porque não adianta ter dinheiro se não tiver alimento para ser comprado. Então, as pessoas, às vezes, pouco a pouco, vão conhecer realmente quem é Paulo Rocha. Né? Então, tá no final? Vamos cantar pra música? Tá no final, vamos lá. Ó, um pedacinho só da música, gente. Com muito amor, com muito carinho. Atenção, criançada, pra vocês. Eu vou cantar o final da música, assim, ó. Água toma vontade, gosta de ração e sai toda feliz, cagando pelo chão. Então, é a música da vaca, é tudo que o animal faz. Eles vão ver, vão parar com essa hipocrisia, gente. Olha, eu vou mostrar pra vocês o que é realmente uma música cultural, uma música que fala tudo que o animal faz. Eu não tô ofendendo. Agora, tem música que bota verdadeiros palavrão dentro das casas de família, que depois da ditadura militar, o que aconteceu? Eu vou dizer uma coisa, e nós assistimos na televisão, a cena mais esperada da novela era o beijo. Hoje, a banda podre da televisão liberou a censura e coloca a cena de sexo na frente da televisão em horário nobre para as crianças ver, e hoje criança com 10 anos já quer beijar. Isso sim é uma imoralidade. Agora, falar o que um animal faz, gente, com todo respeito, deixamos a hipocrisia de lado e vou dizer, gente, quem está me atacando aqui é oposição, é as pessoas que não estão entendendo aonde eu quero chegar. Mas no momento que eles perceberem, eu tenho certeza que o cidadão de bem, ele vai falar, poxa, perdão, eu estava errado, o Paulo Rocha tinha razão, e quem ganhou foi Foz do Iguaçu, porque Foz do Iguaçu colocou o nome para o mundo, pela música que ele queria colocar, e hoje o mundo lembra de Foz por causa da música que saiu de Foz do Iguaçu e cantada por o herói Palhaço Tiririca, o general. Paulo, não sei se o Tiririca vai gravar a música da vaquinha. Ele vai gravar. Nós fizemos aqui uma montagem entre o clássico do Tiririca Florentina e partes do seu discurso em defesa do Tiririca. Muito bem. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Vamos lá. Essa música eu tava cantando ali na cidade grande, aí o soldado gostou tanto que levou pra cantar na cadeia. Florentino, nome dela. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus, não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Esse cidadão... Qual é? O mais votado do Brasil. Qual foi? O nosso reconhecimento do grande humorista, do grande palhaço, do homem... O que é que tu tá nessa? Porque tem poucos palhaços hoje no mundo. Esses homens não são palhaços, eles são heróis. Florentina, Florentina, Florentina... Já estamos acabando aqui, infelizmente o tempo estourou. Paulo Rocha, eu agradeço por essa vinda aqui na CBN Foz. Enfim, abrimos o espaço aqui até para que, enfim, as críticas, como nós falamos, foram muitas. Claro. Para que você possa defender, se mostrar também a argumentação a respeito desse assunto. E o pedido que a gente faz aqui, inclusive os ouvintes com certeza concordarão, é que precisamos ver o real trabalho. Precisamos ver aquilo que é feito lá na Câmara, porque senão, enfim... Mas o trabalho está no site da Câmara, o trabalho está no meu Facebook, o trabalho está na minha sexta prestação de contas, estou botando 20 mil jornal de casa em casa. Primeiro eu estou cuidando da minha região, por quê? Porque eu digo o seguinte, eu quero levar a cada casa, porque ali eu devo a minha maior prestação de conta. Eu recebi 3.067 votos no Porto Meira, região sul de Foz, e o restante, para chegar a 3.690, fora do Porto Meira. E todos aqui fora também vão ver meu jornal, onde foi encadernado assinado dentro da Gazeta e quem está pagando sou eu. Então, eu vou dizer uma coisa para você, eu não ligo para dinheiro. Eu estou ajudando todo mundo, as pessoas que vão no gabinete, eu olho dentro do olho e vejo a dificuldade, a tristeza, tem ajudado cada um. Eu acho que eu entro na política, a única coisa que vai sobrar para mim vai ser o meu carro que eu estou pagando parcelado e a minha casa que eu dei uma reformadinha lá, que é pequenininha. Agora, eu não vou ter dinheiro, só que tenho uma coisa, eu levo o carinho do povo e o povo leva o meu amor por ele, porque eu jamais vou agir sem amor pelo próximo. E viva Foz do Iguaçu!